5001, decola 25, controle 120, décima 8. 08, boa noite a todos. Muito obrigado. Salvador, 5001. Olhe, Salvador, azul, 5001. Salvador. Azul 5001. Isso, está visual em rota aí, sem autorizar direto. Muito bom dia, até falando a sua escritória. 30 via saída, salvo 1, autorizado válida. Ciente, obrigado. Boa noite, o azul 2774, pronto para cópia, Porto Seguro no 160, ciente da Charlie. Sim, então as cópias 2774. Aguardando na sua escuta, 2774. Liberal 9973, pronto, cópia. Pronto, 9973. Autorizado com 5, níveis de voo 360, conforme rota do plano. Subida São Vuno, Leda, Motiva, primeira curva direita, código 5425 e o controle 120, décima 8. Possível, 9973, autorizado 360 com 5, São Vuno, Leda, Motiva. Com curva direita, 5425 no transponder 1208, 9973. Correto, chamará para posicionamento 9973. Chamará. Azul 2774, pronto para cópia? Pronto, cópia 2774. Pesado posto seguro, 160 via uísque 33. Subida será coral Uno Bravo, primeira curva direita, código 0264 e o controle 120, décima 8. Pesado posto seguro no 60, decola do 10, primeira curva direita, saída é coral Uno Bravo, após uísque 33, transponder 0264, controle 120, décima 8, Brasil 2774. Chama para o pushback acionamento. Correto, 2774. Pushback acional 4959. 59 autorizado, chama para o táxi. Lide, chama táxi, 4959. Ponte, o carro está pronto, chama 6310. Chama 6310, autorizado, alinhar e decolar pisto no 0, vento 050, grau 3, não. Ganhar, decolar cabeceira, 0, chama 6310. 5972. Prossiga. Confirmo, qual é o número 1 aqui no setor, hein? É o azul 4959, já está finalizando o pushback. Ah, tá ok, muito obrigado. 3630, decola 30, controle Salvador no 208. Controle Salvador no 208, 3630. Controle Salvador, boa noite, 3630, cruzando 1800. Controle 3130, contato radar na decolagem, submontando nível 350 via saída PUCA. E a saída PUCA para o 350 autorizado, Xenia 6310. Você compreendeu, via Pátio Índia vai chamar nessa para decolagem, é o 4959. Salvador, o azul 2774 está pronto para o pushback e acionamento, a posição é a 4 Lima no Pátio 3. Aguarde, o azul 2774, agora é o número 2 no setor, número 1 o tráfego da Rio, que vai iniciar em breve. Está ciente, como número 2, aguardando na sua escuta 2774. Rio 5972, autorizado para o acionamento, chama para o táxi. Autorizado, puxa, Maria, está 5972 Rio. Por onde espera o azul 4959. O top 959, autorizado a linha e decolar, fixo no 0, vento 060 graus, 49. Nível NR decolado no 0, azul 4959. Salvador, voo 9020. 9020, boa noite, pronto para Copa Galeão? Boa noite, pronto para Copa Galeão. Autorizado Galeão, nível de voo 360, com fundo Rocha do Plano. Subida será Salvo Uno, Leda, Dóquilo, primeira curva à direita após a decolagem de estão no zero, código 5430 e o controle em 120, décima 8. Nossa de zero, décima até 2 no pé, autorizado ele a ser informe estabilizado. Ajuste altímetro 1014. Sérgio, Sérgio 14, reposto estabilizado, 970, obrigado. Azul 5001, passa nível 170, chama agora o centro Recife, na frequência 128.35, alterno 25.1. Ótimo, chama Recife 12835251, 5001, obrigado, boa noite. Boa. Zero Azul 2774. Prossiga. É, tem aeronave da Rio, nós estamos bem afastados da última posição aqui, ou até em pequenininha. Podemos iniciar o pushback, acionamento? Afirmo, com segurança, tem que ter contrato da Rio, autorizado. Obrigado, vai iniciar o push, reporte táxi 2774. Com 3 horas e 30, o POB 04, Guarulhos. Táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera, chame nessa frequência da decolagem. Pátio Índia, chama nessa, obrigado, General 72. 959, decola 35, controle 120, décima 8. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, Azul 4959, decolado. Azul 4959, contato radar, decolagem, submanto nível 140, via saída Coral 1 Bravo. Coral 1 Bravo, subindo a 140. Possibilidade de direita para o de Coral? Sim, autorizado. Direita Coral, é o 4959, obrigado. Torre Salvador, boa noite, esse é o Rio 5974, está ciente da Alfa, Guarulhos, de voo 340. Rio 5974, autorizado plano para Guarulhos, nível de voo 340, conforme o rote do plano. Subida Salvo 1, Leda Motiva, primeira curva à direita após a decolagem, pistão no zero, código 5435 e o controle em 120, decimal 8. Gente, autorizado Guarulhos 340, conforme a rota do plano. Decolando a pista no zero, acompanhando a curva à direita, no perfil da Salvo 1. Leda Motiva, 5435 é o transponder, controle de saída 1208 é o Rio 5974. Correto, Rio 5974, chama para posicionamento. Camarada 74. Ponte espera próximo, segurar 72 Rio. Mantenha a ponte espera, Rio 5973. Estabilizou ILS com 1970. 1970, praticado o procedimento, chama agora a torre na frequência 1-9-95. Trivela. Torre 2-9-5-9-7-0, boa. 1-7-2-3, desce para 2.000 pés, centímetro 1-0-1-4, informe estabilizado o procedimento. Para 2.000, reportará quando estabilizado o procedimento, 1-7-2-3. 24 pontos para o táxi, 68 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alternando Salvador. Autorizado via Pátio Índia, ponto de espera, torre 1, mantém essa frequência para decolagem. Via Pátio Índia, chama no ponto de espera quando pronto, o Azul 774. Um 970, na escuta da torre? Aspiro, passando em Índia Serra, passar travado, 970. 970, pouso autorizado, vento 030 grau, 029. Autorizado, pouso da 190 com 1970. Ô, torre, o Rio 5972, mas a gente podia ter decolado já há muito tempo. Eu já tinha feito a coordenação com o controle. O que aconteceu foi que o tráfego decolou à frente do senhor, é um ATR, tem performance bem inferior à sua aeronave. Para evitar o conflito, aí o controle pediu que o senhor aguardasse mais alguma distância. Ah, tá ok, tá ligado. Solo Salvador, boa noite, correção. Torre Salvador, boa noite, 5974 da Rio, de frente ao pátio da Infraero, final de carga, puxa o funcionamento. Rio 5974, autorizado, chama para o táxi. Vai lá, 74. Pode ver na coisa final aí, pode ver manter. 5972, agilizando as manobras. Após o pouso do tráfego que está na cortiça. Positivo, então. Após o pouso na aeronave na cortiça, ali manter um 5972. 9020, pushback, acionamento. O 4 aguarde. O 4 aguardando. Está estranizado em Alessa 3. 0 gol, 1736. Gol 9723, passador na completa final do procedimento, chama agora a torre na frequência 198, decimal 95. Ela é na 310, chama agora sempre Recife na frequência 12545, alterna no 2085. 255-2085, o senhor é minha 310. Pega aguardando, gol 1. Voo 970, Solos 42, táxi à direita, mantém na escuta via Alfa, Kilo, Pátio 3, previsto posição 2, Romeu. Ok, Alfa, Kilo, Pátio 2, posição, Pátio 3, posição 2, Romeu, voo 970. Correto. Recife 972, autorizado de decolagem, vento 040 graus, 3 anos. Recife decolagem e... Voo 723, autorizado pouso pistão 10, vento 040 graus, 3 anos. Autorizado, Rio 5972, decola 43, chama o controle de frequência no 20, decimal 8. 208, obrigado, boa noite. Para o táxi Rio 5974, POB 04, autonomia 335, alterna Galeão. Rio 5974, autorizado do táxi até o ponto de espera da 10, informa pronto para decolar. Então, ponto de espera da 10, informa a ponto pronto para ingresso e decolar 5974. Faz 2 mil pés, vou ir direto Leda. Ok, 2 mil pés, direto Leda, Rio. Salvador, azul 2774, pronto, ponto de espera da 10, visual, coronado na cortiça. O azul 2774, autorizado alinhar e manter pistão 0. Alinhar e manter 10, 2774. Gol 9020. Fazer 20 agora ainda para o puxo que trabalha lá, taxi, eu vou outro lugar. Sim, obrigado. 723, são os 45. Táxi à direita, via Alfa, chame antes da Juliette, mantém o escudo. Alfa, antes da Juliette, mantém o escudo. O 1-7. Autorizado, acionamentos, puxa aí, chama o velho. Maritaco, 9020. 2774, decolagem autorizada, vento 040 graus, segurança. Teve decolagem, azul 2774. Rio 5974, observa a corrida do TR da Azul, a Lima tem cabeceira 1-0. Pois vai, Itaco? Pois decola as 4-7, chama o controle, frequência 1-2-0-8. 2-0-8, 2-7-7-4, ótima noite. Salvador, muito boa noite, é o Azul 2774, está cruzando o I-500 na Coral no Bravo. Azul 2774, contato radar, suba via saída Coral no Bravo para o nível 160. Sobe via Coral no Bravo para o 160, confirma, é 17 ou no meio? Confirma. O nível final, nós temos 170 aqui. No nível final, 160, confirma. Gente, 160, grato, 2774. 5972, suba até o nível de voo 340 inicialmente. Ok, é, 340 inicialmente, só receba 34 como penal. Gente. Voo 9020 Serna Guarulhos, 3 horas e 50, está com 114 ao bordo. 114. 69020, até quando espera, chama o telegrama. Até quando espera, chama ele pronto lá, voo 9020. O Rio 5974, autorizado a decolar, vamos manter proa até o 050, ok? A maior razão possível de pregar é melhor para ultrapassar a aeronave da Azul que decola à frente. E continuar na sua saída. É, decolagem autorizada, 040 graus, 3 horas. Gente, vai iniciando, tem pronta 5.000, uma morra do auxílio, 5.975, 4. 723, autorizado esquerda, portão 9. Esquerda, portão 9, do 973. 972, passa 1-160, chama 71-28, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 12835, 251. Espera, dá 1-0, gol 9-0-2-0. Gol 9-0-2-0, autorizado, alinhar e manter pista 1-0. Alinhar e manter 1-0, gol 9-0-2-0. Rio 5974, decola 5-0, Mantém pro 1-0050, chama o controle, frequência 1-10-18. Pente, 1-10-08, mantenha pro 5975. Sole, Salvador, boa noite, Rio 5974. Circulagem 74, contato radar, pós 4000, vou ir direto Leda. Pós 4000, direto Leda, 5974. Pós 74, copiou o controle? Estimativo, paciente, após 4000, direto Leda. Four clear, Bomed 1 arrival, descending my tank flight level 060. Descending my tank flight level 060, Bomed 1 arrival, go 1354. Voe direto Leda. Está presente Leda, 5974. Quatro milhas para passar coral, serviço radar terminado, chama o controle Ilhéus em 120 décima 1. E 4959, controle. Passar coral em mais 2 milhas, serviço radar terminado, chama agora controle Ilhéus, frequência 120 décima 1. 201, obrigado, boa. É 3600, desça para 2000 pés, que ainda não na 0, no 4. 2000 pés com 1014, no 001, no 4, está 3600. Decola 55, controle 119 decimal, correção 120 decimal 8. 208, bom dia. Salvador, bom dia, gol 9020. Gol 9020, contato radar, suba via saída Salvo 1 para o nível 360. Salvo 1 360, poderia confirmar por gentileza após Leda para voar Doclo? Confirmar, aguarde. 9020 após Leda, voa Dóquilo. Change, 9020. Se possível, você coordenar direto essa posição, voa 9020. Mantenha inicialmente a saída, aguardando autorização de recife. Change, 9020. Está 3600 autorizado, ILS. XR, pistão 90, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 3600. Passa nível 160, chama centro em 128.35, alterna 125.1. 128.35, alterna? Alterna 125.1. 725.2835, alterna 251, normal 5974. Boa 354, descende e mantém 2000 feet, QNH 1014. To 2,000 feet, that sounds 1014, go 1534. Sorry, 1354. Voo 9020, suba inicialmente até o nível de voo 340. E chame agora o centro em 128.35, alterna 125.1. Restri 340, vai chamar 2835251, gol 9020. Clear ILS X-ray, runway 10, report established localizer. Select X-ray approach, runway 10, call established localizer, go 1354. Stabilizou no ILS, desalta 3600. Boa torre, no 8.95. 8.95, obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, já está 3600. 3600, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 0.30 graus com 3 nós. Livre pouso, está 3600. Salvador, azul 2774? Possível. Você vai coordenar com Deus? Do 180? 180 autorizado. Muito grato, 180 autorizado, 2774. Vou ir direto Raíra. Direto Raíra, Júlia 774. No sala 05, libera a direita, mantendo escuta, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 5. Alfa Juliette para o portão 5, são 3600. Considero, mantém antes da Juliette. Vai manter antes da Juliette, são 3600. Complete approach, contact the tower on 118.195. 118.195 to the tower, go 1354, good night. Azul 2774, 60 milhas, de Salvador, serviço radar terminado, chame controle de Ilhéus em 120.1. Ilhéus 201, mais frente, mais Bota. Salvador Tower, good evening, go 1354, final approach, runway 10. Go 1354, clear to end runway 10, wind is 040 degrees, 04 knots. Watch that land, runway 10, go 1354. Salvador, 363, informação alta. Telemetria 13, planificação via chegada VONF, desse mantenha 4 mil pés. Ajuste altímetro 1014. Via VONF para 4 mil, 1014. Telemetria 13. Three 354 on the ground, I-09, leaving via taxiway Foxtrot, continue attack via Alpha, Juliet 10-04. Foxtrot Alpha, Zero, Juliet 04. 4014. Controlei Salvador, Passaredo 2222, boa noite. Passaredo 2222, autorizado chegada a Amã, chama no ponto ideal de descida, vigilância radar. Afirmativo, senhor, já foi autorizado pelo centro a descida até o 110, perfil da Amã. Esse mantém o nível de voo 0620, chegada a Amã, Passaredo 2222. Ciente, autorizado a descer então até o 060, 2222. Plane de Salvador, muy buenas, azul 2713, informação alfa. 2713, contato radar, autorizado de chegada a BOMF. Chame no ponto ideal de descida, voo em BOMF. Sob vigilância radar, 64 milhas no oeste de Salvador. Afirmo, senhor, informará para a descida, no perfil da BOMF, já voando essa posição, é o 2713 azul. 3, desça para 2000 pés. Autorizado ILS XRI, pistão 90, reporte localizador, general 0014. 2000 pés, capital localizador, 6303. Desça para 3000 pés, que é na 1014. 3000, 1014. P3178, desça para 2000 pés, reporte localizador, que é general 0014. 2014, autoridade ILS 3. Como faz isso? Localizador 6303, acampamento. Localizador 6303, completo final LS, chame a torre, número 8, decimal 95. 6303. Solicita descida, Azul 2703. Azul 2703, desça para 4000 pés, que não é 1014. 4000, 1014, Azul 2703. Série do 2222, desça para 3000 pés, general 0014. Ciente, 3000, 1014, 2222. Oceania 3103, aviso autorizado, pouso, pista no 0, vento 030 graus, 03 mais. Alfredo 2222, reduza a velocidade para 190 mais. Segue a 2 da TAM 8 milhas na frente. Positivo, iniciando a redução visual com tráfego 2222. Complete final ILS, China 2198-295. 2295, obrigado. Saído 2222, desça para 2000 pés, autorizado ILS, aqui se rei, reporte localizador. 2000 pés descendo, vai reportar na final 2222. Passarelo 2222, estabilizado na final. Teste final LS, chama a torre 198, decimal 95. Passarelo 2222. Torre 1895, boa. Torre Salvador, passarelo 2222, boa noite. Boa noite, passarelo 2222, continua aproximação, autorização de pouso número 2. Na sua escuta, 2222.